sou nada aí. É o Boteco do Beto Bull. Ai, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim aquela que eu amo, que um dia parti, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda felicidade, sairia do peito a dor da saudade, nasci uma vida caminho do fim. Eu lhe peço, Senhora, traz de volta esse amor. Senhor, está perto meu fim. Eu te peço, meu Deus, tenha pena de mim. Aquela que eu amo, que um dia parti, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renasci uma vida caminho do fim. Traz de volta esse amor.